seu olhar. Meu bem, teu toque faz viciar. Teu beijo, teu corpo, teu cheiro, teu gosto. Tá sempre disposto a se entregar. Só vem na loucura pra mim, sem censura. Sem sair da sua atenção, desejo que grito sobre.